Fernando Seco, meu amigo. Sim, senhor Giliardi. Qual é uma das perguntas que a galera mais faz pra gente aqui nos episódios do PodQuest? Pois é, a pergunta mais comum é como que o cara pode estudar pra trabalhar com jogos. Como é que ele faz pra se preparar pra entrar na carreira e na indústria de games? E, claro, um diploma, ele é muito importante, mas mais do que isso, o diferencial que a gente encontra nas pessoas que a gente contrata nas nossas áreas aqui de atuação é quando o cara tem um aprendizado na prática. E é isso aí que o Senac Graduação oferece como diferencial pros seus alunos. É essa vivência universitária. Não só você vai estudar dentro da sala de aula e obter o seu diploma, mas também você vai projetar, praticar, testar e reconstruir os seus projetos reais. Como é que é, Fernando, a importância no desenvolvimento dos jogos desse processo de você estar sempre iterando sobre aquela ideia, aquele trabalho que você está fazendo? Então, isso é o que a gente faz praticamente todo dia, né? A gente tem uma ideia, a gente testa a ideia, a gente vê se a gente gosta, a gente itera de novo e continua fazendo isso até o dia que termina o jogo. Se a gente não tivesse como entregar o jogo, isso ia fazer uma coisa pra sempre, né? É uma coisa imprescindível pra qualquer um que trabalha com jogos. Exatamente, e ainda mais quando você tá ali começando, onde tudo é novo pra você, é muito importante você levar esse aprendizado pra além da aula, que é o que o Senac Graduação oferece pra você. As inscrições pro primeiro semestre de 2019 já estão abertas, são, cara, quase 40 cursos oferecidos pelo Senac Graduação. Tem lá o curso de engenharia de produção, engenharia de computação, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, olha aí também a nossa área, além de marketing, publicidade e propaganda, sistemas de informações e muito mais que você vai encontrar entrando lá no sp.senac.br/graduação. Então, para você que está procurando uma maneira de começar e entrar na indústria com muito aprendizado além da sala de aula e desenvolvendo projetos reais enquanto você faz isso, é lá no sp.senac.br/graduação que você vai encontrar todas as informações que você precisa, Fernando C. É isso aí. Se você, nesse período, se dedicar bastante, você pode utilizar o material que você fez na universidade como já o seu portfólio. Sem dúvida. Para apresentar ele para todos os seus futuros contratadores. Isso aí, Fernando Seco. Mais um diferencial que é oferecido para você pelos cursos do Senac Graduação.